Isso aí, a gente tá aí na Rádio da Juventude, programa Corda para Viola, 89.5. Já chegaram aí os convidados, o Anderson e a Ângela, quadrilha Andy e Ângel. É, quase isso. Então, aí a gente daqui a pouquinho então vai começar a conversar com eles aí. É, por enquanto, a gente vai um pouco de música aí já no clima, né, das festas juninas aí. É, falta muito para chegar a sua junina, mas tem o seguinte, a preparação para a festa junina, ela é longa. Então, eles vão falar um pouco sobre isso aí também. E as músicas juninas são tão boas que dá pena de ficar ouvindo só na época junina, né? Tem gente que o pessoal escuta samba o ano todo, né? Ó, tudo bem, samba não é só carnaval samba, mas... É, tem o seguinte também, as músicas juninas é tão bonita que... Realmente é uma pena, né? Ficar ouvindo só na época junina. Eu gosto de escutar o ano todo, se deixar. Então a gente acabou de escutar também a música Aproveita Pessoal, da Marinês, né? Que é uma das... Que animava, né? Muito aí as festas juninas. As grandes festas juninas lá da Paraíba, né? É, principalmente de Campina Grande. E a festa junina, a gente também, se o programa, tempo do programa permitir, a gente vai falar um pouco também, né? Que tem as festas juninas lá do Nordeste e na nossa região Sudeste aqui, né? Tem também toda uma tradição festa junina, infelizmente, por conta de boa parte assim, da perda da nossa cultura rural aí, muita coisa se perdeu, mas eu trouxe aqui também algumas músicas bem legais, principalmente de um disco do Mário Zan, né, um grande compositor aí, que também recolheu músicas muito importantes aí da cultura caipira. A gente vai aproveitar também e colocar um pouco. É, na sequência, a gente vai escutar uma música do Jackson do Pandeiro aí, Adivinhação, que é bem legal. Várias músicas vão falar de uma simpatia também, que é comum de festa junina, que é de furar a bananeira para arrumar um companheiro ou uma companheira, né? Não sei se vocês já ouviram falar, pode também experimentar. É uma simpatia de festa junina já, né, bastante difundida aí. É, então vamos lá, vamos escutar Adivinhação com Jackson no Pandeiro. E logo depois eu vou procurar aqui uma outra música do Jackson no Pandeiro também, bem legal. Eu vou falar para vocês aí. Bom, eu vou ter que procurar aqui, mas então a Adivinhação a gente já põe na trilha aí. A minha rua amanheceu enfeitada com bandeiras de papel, em cada casa um balão. Quanta fogueira vai queimar a noite inteira pra iluminar meu São João. Quanta fogueira vai queimar a noite inteira pra iluminar meu São João. São João, São João, cheio de fé, vou fazer uma adivinhação. Uma faca virgem vou enfiar na bananeira, quero saber quem será minha futura companheira. Uma faca virgem vou enfiar na bananeira, quero saber quem será minha futura companheira. É que a minha rua amanheceu enfeitada com bandeiras de papel, em cada casa um balão. Pra iluminar meu São João. Quanta fogueira vai queimar a minha inteira pra iluminar meu São João. São João, São João, cheio de fé, vou fazer uma adivinhação. Uma faca virgem vou enfiar na bananeira, quero saber quem será minha futura companheira. Amanheceu enfeitada com bandeiras de papel em cada casa. São João. Fazer uma adivinhação, uma vaca virgem vou enfiar na bananeira. Quero saber quem será minha futura companheira. Uma vaca virgem vou enfiar na bananeira. Quero saber quem será minha futura companheira. Joãozinho e Pedrinho inventaram uma brincadeira. Carregaram lenha o dia inteiro e à noite acenderam uma fogueira. Toninho, Joãozinho e Pedrinho inventaram uma brincadeira. Carregaram lenha o dia inteiro e à noite acenderam uma fogueira. Todo povoado tomou conhecimento. De casamento, Joãozinho só brincou de batizar. E o Pedrinho é que mandava o povo entrar pra brincar. Toninho, Joãozinho e Pedrinho inventaram uma brincadeira. Vamos embora! Carregaram lenha o dia inteiro e à noite acenderam uma fogueira. Toninho, Joãozinho e Pedrinho inventaram uma brincadeira. Carregaram lenha o dia inteiro. Toninho inventou brincar de casamento. Joãozinho só brincou de batizar. E o Pedrinho é que mandava o povo entrar pra brincar. Toninho, Joãozinho e Pedrinho inventaram uma brincadeira. Navegaram meio que inteiro e à noite acenderam uma fogueira. Todo povoado tomou conhecimento. De casamento, Joãozinho só brincou de batizar. E o Pedrinho é que mandava o povo entrar pra brincar. Vamos mais um dia! Chora lá, sanfoneiro manhoso! isso aí, galera. Rádio da Juventude 89.5. A gente tá aí com os convidados aí, Anderson e a Ângela. Então vamos chamar eles aí pra gente começar a nossa conversa aí. Eles mantêm aí uma quadrilha, né? Coloca a galera aí pra ensaiar. Preparativo aí pra no mês de junho tá fazendo a festa aí nos arraiar da região. Então, vou pedir para eles se apresentarem aí e já começar a falar um pouco do trabalho deles aí. Primeiro, dar um bom dia a todos os ouvintes da rádio. Tem um final de semana com muito sol, mas eu acho que se é fácil mandar, tem que estar tá fácil, né? Então, meu nome é Anderson, sou conhecido como Tio Andy, sou o presidente, o dono da quadrilha, junina Andy Angel, já há 13 anos. Porém, há de 3 anos pra cá, a gente conseguiu um pouquinho mais de espaço. Depois que eu me casei com a tia Andy, ela passou a produzir os vestidos, fazer os vestidos, então deu uma melhora significativa. Pode falar, meu. Eu sou a tia Angel, costureira, né? Faço as roupas, o figurino da quadrilha e é muito divertido. Vocês não ligam não, ela não é muito íntima de microfone, tá entendendo? Ela adora o microfone na prateleira. E aí no caso, como é que é essa rotina assim de vocês para poder manter, né, a quadrilha, ensaiar? Quem são as pessoas que fazem parte da quadrilha? Então, a quadrilha é muito complicado mesmo você manter uma quadrilha, porque o recurso provém todo meu e da minha esposa. Não temos patrocínio, não temos ajuda de ninguém. Recentemente, o secretário de Cultura de São Vicente, que finalmente parece que entrou um secretário que realmente é preocupado com a cultura, não só com quadrilhas, como com outros segmentos da cultura também, ele viu com que nós somos 12, agora somos 14 quadrilhas em São Vicente. Então ele falou, poxa, nem sabia que tinha tanta coisa aqui. Então já fez o ano passado o concurso em São Vicente, quadrilhas, né? Onde nós ganhamos de casal destaque, ganhamos de melhor marcador, né? E se Deus quiser, esse ano nós vai ganhar o título mesmo. Sinto muito aí, paixão. Então... Mas é complicado sim. Da quadrilha, que eu posso falar que faz parte da quadrilha, são as crianças mesmo, que tem um comprometimento muito bom, ajuda a gente demais. Agora a gente está tentando formar uma diretoria, mas a molecada ainda não está preparada para isso. A gente está educando eles praticamente para isso, e principalmente os pais, né, que permitem que as crianças... Não tem jeito, hoje em dia a festa de São João começa às 11 da noite, como todas as festas, né? Uhum. Até criancinha de 8 anos, a festa começa às 11 da noite. Então, os pais que estão tendo a paciência das crianças chegar 1, 2 horas da manhã em casa, lógico que a gente leva todos na porta de casa e ela vai dormir às 5 da manhã, mas são todos entregues na porta de casa. Ainda tem o detalhe aí do pessoal não cumprir muito com os horários, né? Às vezes tem... festa aí que o pessoal, a quadrilha vai começar, aí entra uma quadrilha já tarde, a outra vai entrar mais tarde ainda. O pessoal, essa parte de organização, assim, tem que aprender muito ainda, né? Porque, assim, cada quadrilha, ela se organiza para sair no, né, nessa época junina para fazer as festas, pra, né? Aí o pessoal que organiza as festas não tem a mesma organização da quadrilha, né? Na verdade, eu acho que deve se deparar com isso aí. Na verdade, eu acho que o maior problema é que as festas agora, eles fazem um dia só. Ou é no sábado ou é no domingo. Aí tu vai me chamar 14 quadrilhas pra dançar num dia só. O próprio público não quer mais ver quadrilha, enche o saco. É, verdade. É o que acontece mesmo, pessoal. Não se organiza direito também, né? Não pensa nessa parte aí, né? Que é fazer, assim, realmente você vai fazer um concurso de quadrilha, por exemplo. Tem muita quadrilha, né? No concurso até que eles se organizam. Eu acho que o que tá faltando é que tinha antigamente muita quermesse no bairro. Sim, sim. Aqui mesmo, a Vila Margarida, tinha uns 15 lugares para ir. Numa noite você tinha 15 lugares para dançar. Agora você tem um, então todas vão lá. Junta tudo lá, né? Então, o público vê uma, vê duas, vê três, daqui a pouco o público não quer mais saber de quadrilha. Quer ver o show de axé, quer ver as meninas rebolando, quer ver o MC, mas não quer mais ver quadrilha. Então tá faltando os próprios organizadores, donos de quadrilha também que organizam a Arraial, ter esse bom senso. Põe duas, três quadrilhas para dançar num dia, põe duas, três quadrilhas para dançar no outro, e assim não cansa o público também, porque cansa. Cansa, ninguém consegue ver nem escola de samba a noite inteira. Não. Ninguém fica vendo a noite toda. Só quem é do samba mesmo. Mas o telespectador normal não vai ficar a noite inteira vendo a escola de samba. Aí, a escola de samba o pessoal vê na televisão, né? Que quem vai mesmo pra ver o desfile, tudo vai pra passar madrugada mesmo, mas. Festa junina nem tem assim essa. Quer dizer, é uma brincadeira assim, né? Séria, né? Então. Tem toda uma origem com essas festas da igreja mesmo, né? Festa de Santo Antônio, de São Pedro e São João. E o que então, complica um pouco, complica um pouco, porque tenho, na minha quadrilha mesmo, a maioria é evangélico. Uh-huh. E para botar na cabeça dos pais que a nossa quadrilha não entra no lado religioso, é só para dançar mesmo. Sim. Aí para explicar, é até difícil explicar, porque ele fala para mim, mas não é festa de São João? Eu falo, e agora o senhor me pegou, né? A nossa não, é só para dançar quadrilha, não dá para o senhor esquecer o São João um pouquinho. Aí, mas não, eles não deixam não. Os pais ficam meio cabreiro quando entram nesse negócio religioso, porque a quadrilha agora é o ano inteiro, né? É o ano inteiro. Acaba a quadrilha, a gente é chamado pra festa nordestina, pra apresentação de vários segmentos. O Mercado Municipal de Santos faz muitos eventos lá, festa do morango, festa da uva, aí chama a quadrilha pra dançar. Agora teve a encenação da Vila de São Vicente, vai ter o carnaval também, que convidam a gente pra desfilar no carnaval. Então acaba sendo um segmento o ano todo. Tanto que a gente tá procurando um jeito da quadrilha ser autossustentável, parar de tirar do bolso meio dela, senão não tem condição nenhuma. Aí é dureza, né? Sustentar o ano todo. Não, fica difícil. Que essa questão é até importante, né? De o pessoal entender a importância cultural mesmo da quadrilha, das músicas, né? E um pouco também dessa tolerância também, né? Da questão religiosa, que envolve muito isso. Eu mesmo não sou assim de uma religião, entendeu? Mas eu tenho assim procuro, né, ter uma abertura para ouvir, entender o que cada um pensa, tudo isso aí. E essa vinculação, assim, né? Porque na origem mesmo, essa festa tem a ver com festa de colheita, né? E aí, a Igreja Católica, de certa forma, que era uma religião predominante há tempos atrás, ela vinculou com as festas da igreja. Mas isso aí não significa que a festa junina é uma coisa da igreja, entendeu? Ela tem a ver com essas festas da colheita, né? E é uma cultura, né, do povo, assim, ela independe de religião, né? É importante só os pais saberem que não tem influência religiosa. Eu respeito todas as religiões, tem na minha quadrilha, tem católico, a maior, grande maioria é evangélico, mas tem católico, tem espírita, e eu respeito todas, tanto que a gente dá as mãos antes ao final dos ensaios, e a gente reza, quem reza, reza, quem ora, ora, quem pede, pede, cada um, cada dia uma das crianças faz a oração e faz a maneira deles. Teve uma vez que um tava com vergonha porque é evangélico, eu falei, não, filho, pode rezar da sua maneira. Tinha um que era espírita, tava com vergonha porque é espírita, não. Assim como você tem que respeitar a religião dele, ele tem que respeitar a sua. O importante é isso, é conviver bem, é viver bem, e no final Deus que vai saber quem tava certo, quem tava errado. Não adianta ter uma determinada religião e fazer tudo errado, porque lá ele vai dar razão, pros bons atos, não é pra religião da pessoa, não. E dessas religiões aí que você falou, nenhuma delas que eu saiba prega algo diferente da aceitação, do convívio, da harmonia, do amor, acho que isso é o principal, né? Do amor ao próximo. Com a minha esposa, que adora o microfone, para responder as suas perguntas um pouquinho, né? Senão ela vai ficar aqui só. Embora ela seja bonitinha, não dá para ficar só de enfeite. Ela veio para trabalhar também. É, fala um pouco aí desse trabalho, das roupas aí. É uma preparação que a gente já começa desde o início. Final do ano que. E no começo já do ano seguinte, é uma preparação até o São João, né? Tanto em figurinos, como também nas músicas, ensaios começam logo no início também, para estar tudo preparado, tá todo mundo já no esquema, sabendo tudo, né? Uhum. Ela adora o microfone. Ela adora o microfone. Daqui a pouquinho ela se solta mais aí. Vamos de mais música aí. Eu fiz uma seleção mais de músicas mais clássicas aqui, mas a gente pode pôr umas mais. Mais agitadas aí. Se você botar só as clássicas, o povo vai ficar descansando muito relaxado. Tem que botar esse povo para levantar cedo. O sol tá bonito, tá entendendo? Ouve aqui um pouquinho a rádio e depois vai pra praia. É. Então, vou colocar uma com o trio nordestino aqui, que ela é mais um shot, né? O ritmo, assim, que é, não é tão comum nas quadrilhas, mas é uma música animada, né? O trio nordestino Chapo Chapo fala também um pouco da festa de São João aí. Noite tão colorida é a noite de São João. No terreiro tem fogueira, no céu estrela e balão. Os velhos fazem prece, as moças adivinhação. E no salão também tem forró, e os casais dançando molhadinho de suor. Se ouve o chão conversando com o sapato e também o saponeiro cochichando com os baixos. Chape, chape, chape, chinela no chão. Chape, chape, chape, bota lenha na fogueira. Chape, chape, chape, requebrando no salão. Chape, chape, chape, chape, é forró a noite inteira. Chape, chape, chape, chinela no chão. Chape, chape, chape, bota lenha na fogueira. Chape, chape, chape, requebrando no salão. Chape, chape, chape, chape, é forró a noite inteira. Que noite tão colorida é a noite de São João. No terreiro tem fogueira, no céu estrela e balão. Os velhos fazem prece, as moças adivinhação. E no salão também tem forró, e os casais dançando molhadinho de suor. Se ouve o chão conversando com o sapato e também o saponeiro cochichando com os baixos. Chape, chape, chape, chinela no chão. Chape, chape, chape, bota lenha na fogueira. Chape, chape, chape, requebrando no salão. Chape, chape, chape, chape, é forró a noite inteira. Chape, chape, chape, chinela no chão. Chape, chape, chape, bota lenha na fogueira. Chape, chape, chape, requebrando no salão. Chape, chape, chape, chape, é forró a noite inteira. Noite tão colorida é a noite de São João. No terreiro tem fogueira, no céu estrela e balão. Os velhos fazem prece, as moças adivinhação. E no salão também tem forró, e os casais dançando molhadinho de suor. E ouve o chão conversando com o sapato e também o saponeiro chuchando com os baixos. Chape, chape, chape, chinela no chão. Chape, chape, chape, bota lenha na fogueira. Chape, chape, chape, quebrando no salão. Chape, chape, chape, chape, e é forró a noite inteira. Chape, chape, chape, chinela no chão. Chape, chape, chape, bota lenha na fogueira. Chape, chape, chape, quebrando no salão. Chape, chape, chape, chape, é forró a noite inteira. Chape, chape, chape, chinela no chão. Chape, chape, chape, bota lenha na fogueira. Chape, chape, chape, quebrando no salão. Thank you. É isso aí, programa Acorda para a Viola aqui no 89.5 Rádio da Juventude. Vou botar mais um arrastapé, que é o estilo assim da música caipira, bem junino, o arrastapé. A gente ouviu, antes de começar a entrevista, a gente ouviu o Feijão Queimado com o Tunico e Tinoco. E agora a gente vai escutar a Mineirinha também com o Tunico e Tinoco. É, esse estilo do arrastapé, ele deriva de uma música que também é bem clássica também da música caipira, um estilo assim que é a cana verde, que veio de Portugal. Aí da cana verde derivou o arrastapé, que é essa música assim caipira junina mesmo. A gente vai escutar, presta atenção aí no ritmo, vocês vão conhecer, todo mundo conhece, né? Então vamos lá. Guarda pra viola hoje com os convidados aí, o Anderson e a Angela. É, falar o nome do grupo deles, é Andy e Angela. É em inglês mesmo. É, então, a gente tá conversando aí, né, sobre essas. É, essa luta, né, que vocês têm aí de manter a quadrilha por conta própria também, né? As dificuldades, né, que vocês têm aí. Agora, vou pedir para vocês falar um pouco também da parte boa, né? Parte legal mesmo, que vocês fazem isso por um motivo, né? Isso, na verdade a quadrilha surgiu porque a minha mãe tem a minha mãe é espírita. Aí ela queria treinar os filhos dela para fazer uma brincadeira lá de São João. Aí eu fiz, saiu as crianças do colégio, aqui tem quadrilha, tio, eu quero dançar. Minha mãe parou e eu acabei continuando. Olha, vou te falar, pra gente é gratificante, é porque gosta mesmo. Porque quem não gosta não encara, não vai fazer nem, não tem condições de fazer, porque, desculpa, requer muita coisa, requer muito esforço. Mas o ano passado mesmo a gente fomos premiados em São Vicente, abrimos o show do Fala Mansa em Ilha Comprida, foi uma noite inesquecível e, pra variar, e minha esposa dança também. Então por aí tu já vê porque que toma conta, né? A gente gosta mesmo, né? Até aí aproveitar para convidar o público em geral, os ouvintes de vocês, para irem no concurso de São Vicente. Em São Vicente vão fazer uma arena linda lá na na praia de Itararé. Uhum. Então várias quadrilhas vão dançar lá, já prestigiar tem, o evento. Já tem a data marcada? Geralmente mas... é em junho. Ainda não... não a data certinho não, né? Tem, mas o pessoal já vai ver aquela mesma arena da Festa da Uva lá, eles mudam, faz um negócio lá, e quem for lá vai ver um show inesquecível mesmo. Uhum. De preferência vai no nosso dia pra ver a melhor quadrilha de São Vicente, na minha opinião. Legal. Tá entendendo? Então, e eu manjo. A gente vai pedir até pra vocês informarem a gente aí, se a gente não se informar, vamos dizer, se vocês informarem a gente aí pra gente poder divulgar também. Não. O dia certinho. Agora esse contato época, nosso vai ser constante. Legal, tá legal. Tranquilo, uma troca de informações, uma troca de... Sempre tem como um ajudar o outro um pouquinho. Eu sou pidão mesmo, sou meio cara de pau, tá entendendo? Ela não, olha lá, ela fica vermelha. É, inclusive nas festas aqui, né? A gente aqui no bairro também, né? Participa aí da organização de festa aqui também, junto com o pessoal lá do Centro Comunitário. Então a gente vai fazendo essa articulação aí já pra gente fazer uma festa bem legal no bairro aí. Você tem uma ideia, o nosso arraial lá, o nosso arraial que eu e minha esposa comandamos, foi o melhor arraial de São Vicente sem patrocínio. Arraial feito de rua, foi o melhor arraial que teve, dito pelas quadrilhas mesmo. Quadrilhas como Tia Bola, Tia Valdelice, que já tem um nome, falaram que não teve igual. Graças a Deus encheu, foi um negócio bem gratificante mesmo, e foi uma caixa de som e um DVD. Uhum. Porque a gente não tem equipamento de som, colocamos uma caixa de som, um DVD e plugamos o microfone, ó. Na raça, né? Foi aí que foi. Já que o palco não veio, né? Então obrigado, gente... Billy. É. Obrigado, Billy. Tô vendo Billy. Que a gente tem muito em comum. Tô vendo que a gente tem muito em comum a Rádio da Juventude aí com a quadrilha de vocês. Uhum. Né? Que a gente também tem uma luta aqui pra manter, né, a rádio aí. E também quando a gente vai pra rua também, é esse mesmo esquema, né? Caixa de som. É, agora a caixa de gente... som, a mesa aqui, o computador, microfone e vamos meter bronca. Agora que a gente conseguiu uma caixa de som, comprou uma caixa de som que tem pendrive. Ah, é a alegria da casa, é o xodó. Não mexe nela, quando eu vou ouvir algum som, a esposa já vem, não, ela vai trabalhar pra quadrilha. Legal. A gente vamos um pouquinho mais de música aí. Vou botar com Oswaldo Oliveira aí no pezinho da fogueira. A gente escutar aí. Não fale gente... Oswaldo Oliveira, que eu sou corintiano. Ainda dói. Vamos lá. Esperando um bem. No pezinho da fogueira. nossa dança caipira, todos de pé no chão. Como é bonito para a gente ver o rojão subir e descer, iluminando o sertão. Como é bonita nossa festa quadrilha, nossa dança caipira, todos de pé no chão. Como é bonito para a gente ver o rojão subir e descer, iluminando o sertão. Viva São Pedro, viva São João, viva Santo Antônio, viva nossa união. Viva São Pedro, viva São João, viva Santo Antônio, viva nossa união. Nossa dança caipira, todos de pé no chão. Como é bonito para a gente ver rojão subir e descer, iluminando o sertão. Como é bonita nossa festa quadrilha, nossa dança caipira, todos de pé no chão. Como é bonito para a gente ver rojão subir e descer, iluminando o sertão. São Pedro, viva São João, viva Santo Antônio, viva nossa união. Viva São Pedro, viva São João, viva Santo Antônio, viva nossa união. Viva São Pedro, viva São João, viva Santo Antônio, viva nossa união. Viva São Pedro, viva São Isso aí, programa Acorda pra Viola, com a nossa da música caipira. A gente tá aí hoje com a presença especial aí do Anderson e da Anja. Aí eu vou agora pedir pro pessoal um pouco dessa questão dos ensaios aí que a gente tava falando. Quando tava rolando a música aí, a gente tava conversando aí. Então, para falar um pouco como é que são esses ensaios, aonde que acontecem, né? Como é que é, quantas pessoas que participam atualmente aí da quadrilha? Isso, a esposa está com quantas saudade. Quantas roupas que tem que fazer? A esposa está com saudade do microfone, eu vou deixar ela passar pelo menos aonde a gente ensaia, os horários, aí depois eu falo, porque eu falo pouco, então deixa você falar um pouquinho também. Nós ensaiamos na nossa casa mesmo, né? No espaço que a gente separou, fizemos uma sede, né? Mas ensaiamos na frente mesmo da nossa casa, na rua mesmo. Devido a quadrilha ter vários componentes, né? São 20 pares, 40 pessoas, então ensaiamos na rua mesmo. E os dias de ensaio geralmente é uma vez por semana e durante a semana, né? Geralmente é numa quinta ou numa sexta e frequentemente sábado e domingo. Pra não assustar o povo, é o seguinte, gente. É que tem gente que não pode ir no meio da semana, tem gente que não pode ir no sábado, tem gente que não pode ir no domingo. Então a gente põe esses 3 dias, porque vem uma turma quarta, vem uma turma sábado, vem uma turma domingo. Porém, quem tiver interessado em vir na quadrilha, saiba que no mês de... A partir de março, abril... Não, a partir de maio, aí tem que vir. Porque tá muito em cima, graças a Deus a... As propostas estão sendo muito boas de viagem, de apresentação. A quadrilha criou um certo nome, conseguiu conquistar o seu próprio respeito. Mas agora não, agora é mais relaxado, falta um, vem outro, outro dia. Não dá para ficar exigindo da molecada demais também, senão eles vão procurar onde se divertem mais, né? Uhum. O espaço é ali na rua, porém, a gente está com um projeto com o secretário de cultura também, que está auxiliando não só a nós, todas as quadrilhas, de fazer uma parceria com colégios, para poder ensaiar dentro da quadra do colégio. Isso é legal, porque... né? Um espaço que tem que ser melhor aproveitado, né? A escola é uma coisa que tem que ser mais voltada para a comunidade mesmo, né? Isso, e eu gostaria de pedir para as mamães, né, para as esposas, falar com os maridos, falar com os namorados. Quando vê um grupo dançando na rua, você vem com o seu carro e com a sua moto, dá uma desacelerada, gente. Não precisa passar daquela maneira, não. Eu sei, ah, tá dançando na rua, aí não é lugar, não, tudo bem, mas a gente tá tirando a criança que poderia estar no semáforo te incomodando, tá entendendo? Tanto pra pedir dinheiro ou te assaltando. E você tá incomodado porque eles estão ensaiando ali na rua. Se possível, eu mesmo, quando sei que tá tendo jogo de bola da molecada que tem que ter ali, eu desvio pra outra rua, a gente tá de moto, tá de carro, não dá tanto trabalho. Então, se as esposas pudessem conversar com os maridos, porque é complicado, a gente passa situações desnecessárias mesmo, e o cara ainda vira e fala pra você assim, aqui não é lugar de dançar. Eu concordo com ele, se tivesse um lugar pra dançar, o Teatro de São Vicente não tá pronto e não tem prazo pra ficar pronto. O centro de convenções é enorme, mas não é liberado pra ninguém. Então não é culpa nossa não ter lugar pra dançar. É, também essa cultura de que a rua é só pra carro, né? Também isso aí, ele, tudo bem, na ideia dele é isso aí, mas eu mesmo não concordo com isso, né? Que eu acho que a rua é o lugar pra onde a gente se encontra, né? É um lugar pra gente ocupar esse espaço, né? Porque senão a gente vai ficar preso dentro de casa. É, e eu acho que é um bom senso, né? O cara tem que botar na cabeça dele. Quando eu falo o cara, é o pessoal em geral, porque tem mulher também, né? Tem mulher que dançou na minha quadrilha quando era novinha, que passou com o carro reclamando. Uhum. Então, eu falei pra ela, pô, você já fez parte da gente aqui, né? Você já dançou. Ah, eu era criança, mas... Então, quando eu era criança, você tinha mais educação também, né? Então, eu acho que, é como eu falei, o cara tá vindo, depois ele para num semáforo, a criança que poderia estar ali dançando com a gente, tá lá assaltando ele num semáforo, né? Então, colabora um pouquinho. Tanto que tem, não vou falar que todos fazem isso, tem vários que param o carro, aí a gente até para o ensaio, quer passar, o cara, não, dá uma ré... Nem precisa tanto, né? Mas ele faz questão de dar uma ré, porque tem a sensibilidade de, pô, tá tendo uma coisa boa pra molecada, deixa a molecada aí. E gostaria de agradecer a todos os meus vizinhos da Olga Marques, ali próximo ao Colégio Laura Filgueiras, pela paciência, que eu sei que a gente acaba de vez em quando atrapalhando a novela, mas nos últimos capítulos eu baixo o som, tá, gente? Fica tranquilo. Quando for aquele capítulo que vai bombar, eu sei porque minha sogra adora a novela. Tá entendendo? Não. Né? Então, quando é aquele capítulo que vai bombar, eu sei porque minha sogra ama a novela, então ela, hoje não posso perder, se bem que ela fala isso todo dia, né? Mas aí a gente baixa o som, a gente não perturba tanto não, eu queria agradecer os vizinhos lá pela paciência. Então, falando um pouco dessa brincadeira na rua, né? Vou botar umas músicas assim, que são, essas são aquelas assim, clássicas mesmo da festa junina, né? Que são as que eu tava falando antes aí, que foi gravada pelo Mário Zan, grande sanfoneiro, compositor. Tem umas músicas aqui que ele... Um disco que ele gravou, né? Com cantado em coral e tal. Muito legal. Eu vou botar aqui que tem a ver com essa questão de estar ocupando a rua mesmo. Porque a festa junina era uma coisa popular, né? Que a gente, infelizmente, parece que tá... Nesse momento atual aí, retraído, vamos dizer, né? Porque se tá difícil ocupar a rua, se tem gente chegando, passando com ignorância, né? Antigamente todo mundo, né, tava participando, era, né? Faz junina era uma coisa... E é o que a gente quer que volte mesmo, tem as coisas boas tem que voltar, né? Tinha coisa ruim no passado também, sempre, né? Tem. Que a gente ainda ficou muito resquício ainda, né? No, na história do Brasil mesmo, né? Da escravidão, o massacre dos índios, tudo. Muita coisa ruim no passado, mas tem coisa boa também. Vamos pegar o que é bom. E tem muita coisa nova ruim aí que a gente tem que acabar também, né? Então, assim, uma das coisas boas que a gente tem da nossa cultura, né? Aquela coisa que a gente tava falando, independente de religião, né? Que a festa junina, né? Tem essa... questão da festa de São João, Santo Antônio, né? Aí uns acham que não deve, né, fazer festa para santo, que só tem esse, né? Então, independente disso, é uma festa, né, que tem a ver com toda uma cultura nossa, né, de festejar com alegria ali, aquele momento da colheita, que é a origem mesmo da festa junina, tem a ver com os períodos de colheita mesmo do milho, né? Tem duas colheitas, né? Mas tem essa colheita que é maio, junho, né? E é em cima disso que a gente tem que repensar muita coisa aí, né? Se a rua realmente é só para carro, que, né? Que história que é essa, né? Porque a rua é um lugar pro povo, né? Agora, se a gente tem uma realidade aí, né? Infelizmente, de... hoje, por exemplo, a pessoa vai trabalhar, ela tem que se deslocar quilômetros para chegar no trabalho. Isso aí só vai aumentando essa necessidade aí, né, do carro, do transporte, né? Então a gente precisa também ter essa vivência um pouco do bairro mesmo, né? Porque se a rua é só para passar carro, troca, né, de ideias, de favores, de solidariedade que vai ter entre os vizinhos, né? Por isso que hoje em dia você não conhece o vizinho da sua rua, porém você conhece alguém lá do Japão pelo computador. É verdade. Ninguém mais sai de casa, ninguém faz mais nada. É como nós comentamos, é só o bom senso. Não esqueça que se você vê qualquer grupo sobre qualquer negócio ensaiando numa rua, ele tá tirando o que pode te assaltar amanhã no semáforo. Então, um pouquinho de paciência. Lógico, não pode ocupar a rua todo dia, não pode ficar travando uma rua principal. Ninguém vai ensaiar nas Nações Unidas. Uhum. Então, um pouquinho de paciência e bom senso vai ser bom para todo mundo, evita problema. Porque molecada também, quando fica com raiva, eu já fui moleque, só faz bobagem. Faz bobagem, certamente. A gente demora até, a gente leva anos para começar a exercitar paciência para não estourar, para não bater em alguém. Eu já escrevi muito Andy em capô de carro. Então... Vamos lá, a gente vai escutar então algumas músicas aí que foram gravadas pelo Mário Zan. Chegou a Hora da Fogueira, é um pupurri, né? Chegou a Hora da Fogueira, Sonho de Papel. E Pedro Antônio e João, vamos lá. Subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. Seguindo o exemplo dos verdadeiros heróis. nossa organização. Pra ter mais força é preciso unificar, marchando firme contra toda a escravidão. E o farol de Colombo vai se apagar. A invasão chegou de fato nessa América Latina, registrado da Europa esse plano de chacina. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Thank you. tá ouvindo aí no fundo a Marinês. Infelizmente, hoje aí a gente tava com um programa aí, transmitindo tudo, e fomos invadidos aí por uma rádio comercial. E realmente tá difícil aí a disputa, porque a gente não consegue, não estamos conseguindo ouvir a rádio mais, mas a gente tá gravando aí. A gente vai gravar, vai colocar aí pela internet também para divulgar, e assim que a gente resolver também, vamos depois passar o programa aí na nossa transmissão normal. Na verdade, já estamos até o programa, né, a Corda para Viola, já encerrando. A gente vai pedir para a quadrilha aí, né, principalmente pro Anderson e para a Ângela, que estão à frente aí dessa quadrilha, né, falar então algumas palavras aí em relação a, né, a própria atividade, né, da quadrilha, tudo, e em relação também o que eles acharam aí do programa, que eles... Bem, como eu falo demais, eu vou deixar a tia Angel falar primeiro, aí depois eu falo. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade. Desculpa. Bom, eu acho que vocês já perceberam, né? Eu dei microfone. Mas tudo bem, eu agradeço pela oportunidade. E gostei muito de estar aqui falando um pouco da nossa quadrilha. E gostaria também que o espaço para as quadrilhas fosse maior, né? E principalmente na época de São João. E que a tradição não se perdesse. É isso, obrigado. Da minha parte, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que eu entendo as dificuldades, porque todos nós passamos, quem faz alguma coisa voltada, vamos dizer assim, grátis, passa por esses percalços que vocês estão passando também. É normal, acontece, às vezes a gente está planejando um negócio e a coisa não anda, mas por quê? Porque quem está trilhando um caminho do bem tem mais trabalho, não tem jeito. Se você quiser fazer as coisas direitinha, as coisas certinhas, você sempre vai ter mais dificuldade. É mais fácil pelo outro lado, porém, bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Eu queria agradecer de coração mesmo a oportunidade, agradecer a todos que escutaram. Desculpa se acabei enchendo o saco, a pessoa queria ouvir música e acaba ouvindo um cara falando pra caramba no microfone aí. Tá entendendo? Gostaria de pedir pro espaço que a minha esposa tá querendo dizer das quadrilhas é o seguinte: um pouquinho mais de respeito com a cultura, gente. Não é, essa bobagem, essa quadrilha. E não tô falando só de quadrilha, não. Tô falando quando faz um... Porque todo mundo reclama que a Globo só passa programa que não presta. Porém, se ela passar um programa cultural, ninguém assiste. Então, se tem uma ideia aqui, que a Cris acabou de falar do Cine Clube, aí vai passar um filme do Queiroz, um filme que traz alguma coisa pra gente, então vai lá ver, gente. Para de ficar reclamando que na TV só tem coisa que não presta e vai atrás das coisas que presta. Porque se as coisas que presta dessem audiência, não tinha coisa que presta na TV, mas só dá audiência o que não presta. O pessoal tem essa mania de procurar um responsável que não seja ele mesmo, né? Isso. Essa questão do Cine Clube mesmo, a gente vem conversando, né, que a Cris gostou muito dessa ideia, que ela viu que lá na cidade que eu moro lá, a gente começou um cineclube em Itanhaém, né? No final do ano passado a gente começou um cineclube, e acontece a mesma coisa, é uma cidade menor que São Vicente, lógico, e onde o pessoal reclama muito que não tem o que fazer, inclusive. O pessoal, não tem o que fazer nessa cidade, tem nada cultural. A gente fala assim, que tá como se estivesse procurando alguma coisa cultural mesmo, né? Mas na hora que você vai e faz, aí as pessoas não vão, não aparecem. Assim, tem um pessoal que vai sempre. E né? Eu não culpando. Mas muita gente que fala assim, a cidade não tem nada cultural. Aí a gente faz uma atividade cultural e muitas dessas pessoas não vão, né? E não é culpando só o povo, não. Os próprios agentes culturais, a pessoa que faz cultura, não vai em evento de cultura. Vamos supor, tem quadrilha junina, negócio de cultura. Quem faz dança afro, não sei o que, não vai ver a quadrilha não vai ver a dança afro, esses não vão no cineclube. São segmentos que só seguem o próprio segmento. Quem gosta de quadrilha só vai ver quadrilha. Quem gosta de dança de axé só vai ver a dancinha de axé. Então tá faltando os próprios donos de grupos, os próprios eventos culturais se conscientizarem que a coisa só vai crescer quando se juntar. Secretário de Cultura de São Vicente trouxe um negócio do Sesc aqui para a Praça da Biquinha, que parece que se apresenta no mundo inteiro, é difícil eles virem, ele falou que veio e não tinha 30 pessoas. Então, esses aí nunca mais voltam aqui, né? Uhum. Então, tem isso também, né? E o convidar o povo a beber, na época junina, acompanha, a gente vai dar uma olhada, vocês vão se surpreender. Tem muita gente que ainda pensa que quadrilha é aquele negócio de coleginho, não é. É um negócio, é um show mesmo, é um... Tem shows inesquecíveis mesmo. Tem quadrilha que tem máquina de fumaça, máquina de papel e sobe. Até negócio de circo eu já vi, se jogando dando cambolhota. Então é um espetáculo mesmo, inesquecível. Quando você tiver a oportunidade, tem uma quadrilha dançando, vai ver. Eu aconselho a ver a Andy Angel, né? A minha opinião é que é a melhor que tem, tá entendendo? É. Não, eu costumo dizer o seguinte, a nossa quadrilha, a diferença... Eu vou falar a real, não sei se as outras co-irmãs vão ficar chateadas comigo ou não. A diferença da minha quadrilha para as outras é que a minha você dança junto, não fica parado. Você não assiste. Nossa quadrilha não é para ser assistida, é para ser dançada junto. As outras é muito bonito, não posso dizer que não é um show inesquecível. É sim, você assiste e sai maravilhado. A nossa você sai cansado, porque a gente põe para dançar junto com a gente. É, uma coisa legal assim das quadrilhas... A tradição mesmo, né, é uma coisa popular para todo mundo, né? Então, essa proposta, né, de o povo dançar junto, ela tem tudo a ver com a raiz mesmo da dança, né, junina, da brincadeira mesmo. Isso é legal, porque a quadrilha, o pessoal se organiza para fazer tudo ensaiadinho legal. Mas o povo dança junto, né? Essa proposta é muito importante mesmo. Porque quando começa muito para esse lado do espetáculo, tem o lado bom disso aí, que é realmente assim, fica uma coisa que a gente admira de ver tudo, mas aí tá sujeito a perder essa parte também das pessoas estar participando junto ali, né? Na verdade, perdeu, né? Porque os colégios, a tradição junina aqui em São Vicente sempre foi muito forte. Para você ter uma ideia, São Vicente tem concurso no Rio de Janeiro, e São Vicente é campeã do concurso de quadrilha do Rio de Janeiro. Em Queluz, que também é no Rio de Janeiro, a quadrilha de São Vicente foi campeã. Pegou primeiro, segundo e terceiro lá. Em Angra dos Reis, pegou primeiro e terceiro lugar lá. Então as quadrilhas de São Vicente já faz show por aí, já ganha prêmios aí fora da cidade de São Vicente. Vários, vários mesmo. Então, o povo precisa se conscientizar que tem isso aqui, é forte. O nome de São Vicente, quando se escreve fora da cidade, as quadrilhas que tem fora da cidade se preocupa. Se preocupa, é só pesquisar que a gente vive ganhando título em tudo quanto é canto aí por fora. E avisar o povo para saber cobrar, aprende a cobrar, gente. Eu vi no Facebook recentemente que a encenação, a mulher falou assim, o Crei tá precisando de remédio e gasta milhões com encenação. Não é assim, gente. A verba para cultura é uma, a verba para saúde é outra. Só falta a verba da saúde ser usada na saúde. É só isso só. Para de desviar, povo. O povo tem que saber comentar, tem que saber criticar e cobrar. O dinheiro que vem para encenação, que vem para o carnaval, nem pode ser usado no CREI. Isso é direcionado. Então o povo tem que saber desse detalhe. Eu vi no Facebook, eu fiquei horrorizado porque eu participei da encenação. Falei, não tem nada a ver. E eu vi o secretário de Cultura preocupado. Olha, guarda isso que a gente vai usar ano que vem. Guarda aquilo, porque aqui o dinheiro público é usado com consciência. Ele falando assim, não joga fora, isso vai ser reaproveitado. Tem molecada que pode levar souvenir, né? Da minha quadrilha, eu proibi todos, né? Então, ele tem essa preocupação. Então, eu tenho certeza que São Vicente está tendo um pulo de crescimento, tá entendendo? Em termos de cultura da própria cidade, por mais ruim que esteja, gente, é só voltar uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, as ruas eram tudo de terra, a água passava um cano enorme nas Nações Unidas, então nossa cidade está crescendo. Agora falta o povo crescer junto, né? Na rádio a gente tem uma filosofia de que a gente que tem que fazer, né, essa mudança, né? Que a gente não vai esperar que os políticos vão fazer. Porque, assim, a posição dos políticos ela é muito cômoda. Se o povo não se mexer, não se organizar, Não vai, a gente não vai ter nada, né? É, a gente vai ficar na mão dos caras, né? Então a gente tem que estar se organizando e fazendo e crescendo e aí eles mesmo começam a ter que se mexer também, entendeu? Então acho que é por aí que a gente vai conquistar a partir dessa organização nossa, né? Então, por exemplo, cada quadrilha se organizando, né, internamente e com as outras quadrilhas, porque, assim, por mais que tenha o concurso, ele, assim, tem essa parte de competição, mas tem um lado bom, assim, não é bem a competição, é querer fazer melhor, querer fazer bonito, né? Querer fazer bonito, todo mundo está querendo fazer bonito, porque se cada quadrilha quiser fazer mais bonito que a outra, mas todo mundo ganha. Não é uma coisa assim que um tá pisando no outro, né? É, eu costumo dizer esse que... Esse tipo de brincadeira, assim, esse tipo de disputa é saudável, né? Porque cada um tá querendo fazer melhor, mas se o outro fizer melhor também, não vai se descabelar, não vai sair dando porrada nos outros. É, entendeu? Acho que a brincadeira não é essa, né? E aí, nessa parte, se cada um vê dessa maneira, né? Vê, às vezes, uma quadrilha que fez melhor, mais bonito, reconhecer, pô, que legal, né? E aí querer fazer melhor no outro ano, né? Isso é que é legal, assim. Vou dizer uma coisa pra você. Eu já sei que os jurados fazem da seguinte forma. As quadrilhas de vocês estão muito niveladas. Se você tiver a oportunidade de olhar o concurso, você vai ver. É difícil. Então, eu acho que é assim, que o jurado dá 10 pra todas, assiste e procura erros. Aqui, errar menos, ganha. Pelo menos é a visão que eu tenho, porque tá muito parelho mesmo. É muito parelho, é difícil você escolher a melhor. Você pode ter preferência por essa ou pela aquela, mas dizer que essa é melhor e aquela é melhor é muito complicado. Então eu procuro orientar minhas crianças, né, e minha esposa da seguinte forma. Faz o que nós ensaiamos, faz o que nós treinamos certinho e o juiz escolhe quem eles quiser. Eu quero é que vocês façam a parte de vocês. No concurso do ano passado, o que os jurados escreveram no nosso papel, eu concordei com tudo. Uhum. Então nós sabemos onde nós erramos, nós sabemos onde nós temos que melhorar, então é ali que a gente tem que melhorar. Mas também foi o primeiro concurso da molecada, foi a primeira vez que eles saíram mesmo para fora e mesmo assim foram premiados, ganharam 2 prêmios ainda. Então, e foram muitos elogiados. O concurso de São Vicente nós ganhamos nada, porém foi a única quadrilha que foi chamada pra dançar de novo. Uhum. O cara já falou, ó, foi uma espécie e todo mundo amou vocês, então nós chamamos vocês pra dançar novamente. Então, foi muito bom. Uhum. Mas os 2 prêmios foram de melhor marcador e melhor casal destaque, né? Isso, no... Que eu falei no começo. No concurso, né? Isso, no concurso os prêmios foi o melhor marcador, que agora a gente tem o melhor marcador do estado de São Paulo, o Felipe. Eu falo melhor marcador do estado de São Paulo porque teve gente que ganhou no Rio de Janeiro, em Queluz, mas todos que ganharam aí fora estavam em São Vicente. Uhum. E o meu menino ganhou. Então, pra mim, legal. Em São Paulo, ele é o melhor. E no meio tem de... quantos anos? 16. Legal. Aí, teve gente que ficou nervosa porque ele ganhou. Então, e também nós ganhamos de casal destaque, no meio de que hoje em dia tem reis e rainhas. Sim. Tanto quem ganhou foi o padre e a madre. Aqui em São Vicente também foi muito gratificante. Detalhe, a Raquel e o Edson são um casal, né? Ela já tem seus 30 e poucos anos e ele tem 50. Oh, então, legal. E foi muito elogiado. Foi citado o nome dele no papel, falou, ó, o padre de vocês é fora de série. Simpatia, carisma, casal destaque é eles. E ele ganhou o prêmio, parabéns pra eles, parabéns pra nós que idealizamos tudo, parabéns ao Felipe lá. Foi um prêmio também pra questão da continuidade da cultura mesmo, né? Um casal mais velho com ganhou um prêmio e um menino de 16 anos ganhando outro prêmio, né? Essa coisa de geração em geração que vai passando. Foi quando muito a gente legal. Vê pessoas assim influentes, que nem o Lulu, que é diretor da Tia Bola, é uma pessoa bem influente no meio junino. E já antes da escolha, ele falou, ó, tio Andy, pra mim o seu menino é o favorito. Então é sinal que ele conseguiu entender o que nós passamos pra ele, ele conseguiu desempenhar lá. A gente já sabe, ele tem um carisma. Se você conhecer ele, da próxima vez eu vou trazer ele. Você vai ver, ele não para. Você tem que amarrar ele na cadeira, tá entendendo? Mas ele levanta só o astral avisar de todo que a gente mundo. Aí arruma a corda. Mas levanta o astral de todo mundo. Legal. É um legal. Menino especial mesmo. Então é isso. A Ângela quer falar. Ângela quer falar alguma coisa? Acho que eu já falei tudo. Uhum. Ela já falou demais. Eu falei muito já. Nossa, que bom, que bom. Conversei demais. Só quero agradecer mesmo. Estou muito feliz por estar aqui. Legal. Então, a gente vai encerrando então hoje o programa Acorda pra Viola. Pra mostrar que a quadrilha, as festas juninas é uma coisa que acontece em todo o Brasil, eu vou botar pra fechar e encerrar aqui uma música do Teixeirinha, um grande representante da música gaúcha aí, e que ele é um. Eu acho muito especial o Teixeirinha, porque ele é um. A música gaúcha, às vezes, ela fica um pouco à parte, né, das músicas de outras regiões do país, né? Por conta, tem uma parte de regionalismo do Rio Grande do Sul, tem uma parte também que o restante do país também não olha muito, né? Para cada região, como acontece com a música do Norte também, né? Tem artistas excelentes no Norte do país, né? Sebastião Tapajós, né? Que é dali da região mais... que é da Amazônica mesmo, né? Do Amazonas ali. Tem lá no Pará também tem artistas muito bons, Amapá, né? Então, a gente infelizmente conhece pouco aí, o pessoal conhece pouco, né, dessa música. E a gente, o Teixeirinha, ele é legal porque ele conseguiu um pouco romper, né, essa barreira, como de início aí, no início da carreira, por exemplo, do Luiz Gonzaga, né, que saiu filme e tudo, né, mas antes dele, a música nordestina também não conseguia chegar. Na época, a capital era o Rio de Janeiro, né, não era Brasília, assim, antiga aí, e essa parte cultural também ficou assim. Aí, claro que teve mudança aí, construção de Brasília, assim, o próprio país, né, Brasil, começou a olhar um pouco mais, assim, para outras regiões, né, além dessa região nossa, da região sudeste. E assim, o pessoal que botou assim um gás aí na música nordestina enfrentou muita dificuldade, e o Luiz Gonzaga foi muito importante para isso. É uma figura muito importante também para as músicas juninas também, né? Um compositor assim também e músico, né? Muita gente compunha para ele também, né? Escrevia a letra para o Luiz Gonzaga cantar. E que se tornou assim uma figura muito importante, né, da nossa música no Brasil todo. O Teixeirinha, ele conseguiu um pouco também com a música gaúcha romper um pouco as barreiras aí e ficar conhecido também fora do Rio Grande do Sul. Se você me permite, eu queria mandar um último recado para os bailarinos novos, para os quadrilheiros novos e para os quadrilheiros antigos, né? É um versinho que a gente costuma falar na quadrilha, viu? É mais ou menos assim, Pra dançar na Andy, eu só tenho uma condição. Qual é? Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Caipira de verdade dancifica suadão. Por quê? Tira o pé do chão, tira o pé do chão. E que vem o São João. Legal. Então a gente agradece aí a vinda de vocês aí. Gostamos muito de poder estar trocando essas ideias aí, conhecendo o trabalho de vocês. E vamos lá vamos fechando aí então com a música Fogueira da Saudade com Teixeirinha, né, representando um pouco aí essa assim, a festa junina como uma manifestação assim nacional, né, de toda nossa cultura aí, e que é muito legal porque, assim, por mais que a gente não tem assim essa ideia como o Estado brasileiro, né? A gente não defende muito esse patriotismo cego aí que às vezes algumas pessoas, né, falam, mas a gente defende a cultura do nosso lugar. É isso que é o mais importante, né? A gente não acha que o Brasil é melhor que outro país, não, entendeu? Porque às vezes tem gente que fala, o Brasil tem que ser um país grande, maior economia da América do Sul. Pra gente, todo mundo tem direito de se desenvolver a partir da sua própria cultura, sua economia, né? A gente não quer... Infelizmente, a gente tá vivendo um momento aí político que o Brasil quer ser o dono aí da América do Sul. A gente não concorda com isso, não, entendeu? Porque em outros países aí, as empresas brasileiras estão entrando com tudo, com capital que é dos nossos impostos, inclusive, né? Dinheiro do BNDES, investindo aí em obras nos nossos países vizinhos aí, né? Causando muita destruição ambiental, a gente não concorda com nada disso. Mas a gente defende a cultura do nosso país. A gente não quer reproduzir a cultura norte-americana, não, entendeu? Então... É isso aí, vamos de Teixeirinha aí com Fogueira da Saudade e a gente vai encerrando então por hoje nosso programa. Um grande abraço a todos aí e até o próximo sábado. Ai, que saudades que eu tenho dentro do meu coração. O tempo que eu fui criança é só recordação dos campos cheios de flores, do ribeirão, da minha linda vilinha, do padre da capelinha, da noite de São João. São João, meu São João, os balões estão subindo, a fogueira está ardendo, os rojões vão explodindo. São João, estou sonhando. Queimando no meu coração. Pois a São Pedro, Santo Antônio e São João, a fogueira da saudade está queimando no meu coração. Trança, não posso ser mais criança. Tempinho bom teve fim, só resta voltar por lá, olhar tintim por tintim, pra recordar meu passado. Farei assim, acender uma fogueira e ficar a noite inteira me recordando de mim. Queimando no meu coração. Pois a São Pedro, Santo Antônio e São João, a fogueira da saudade está queimando no meu coração. Balance! Tira! Olha a infração! Pedro Cruz sai pra laço, Anahi! Caminho da Roça! Ei, Trembão! Rádio da Juventude, 89.5. Está encerrando mais um Acorda pra Viola, o programa com a nata da música caipira. 89.5 Rádio da Juventude. Um bom fim de semana a todos e sábado que vem tem mais.